Não, não, é. Dessa parte é. Essa aí. Looking for a real. For a reason why. Who's gonna be crucified? Look inside the man's eyes, and I know now who has to die. For a long time ago, the searching for the chosen one, but history repeats itself when they É. Eu só adiantei a última, mas tá certo. But history repeats itself. Vamos, só mais uma vez, só. Looking for the reason why. Who's gonna be? When they're always choosing the tea.